assim que ela curte. Fumaça pro alto, toda nua só de salto. Essa mina é um assalto. Me pediu de presente e ganhou sorridente. Ela curte essa vibe safada inocente. Consequentemente acende. Ela gosta quando bate, diz que o clima é diferente. Sofisticado, proibido é mais gostoso. Cada vez mais alto, o nosso amor é criminoso. Nosso ritmo é louco e não dá pra parar. Ela com cara de chapada de tanto gostar. E ela só quer do verde, ela só quer do verde. Diz que com verde é mais gostoso. Ela só quer do verde, ela só quer do verde. Só serve se for do verminoso. E nós estamos além, um pouco de loucura cai bem. Música alta demais, essa é a nossa festa particular. Incenso da Índia, aroma doce, amor e luxúria se espalham no ar. Sua maquiagem borrada te deixa mais gata ainda. Na minha cama ela é sempre bem-vinda. Quanto mais louca, mais linda. Gosta porque eu faço do jeito que ninguém faz. Flow que ela se amarra, fica me pedindo mais. Pego ela de jeito quando tá fazendo efeito. Pro clima ficar perfeito, com ela sempre é demais. Estamos altos no topo, vivendo agora. Esse é o nosso segredo, dane-se o mundo lá fora. E ela só quer do verde, ela só quer do verde. Diz que com verde é mais gostoso. Ela só quer do verde, ela só quer do verde. E nós estamos além, um pouco de loucura cai bem, cai bem, cai bem. Porque ela só quer do verde, ela só quer do verde. Diz que com verde é mais gostoso.